Oi, pessoal. Oi, gente. Vou falar uma coisa para vocês, ó. Zé, um Olha, negócio. A gente está tentando pela terceira vez. terceira Essa vez. agora é a terceira vez É terceira. que nós vamos gravar sobre o vídeo de aborto e espiritualidade. Olha. Porque o anterior que a gente estava aqui gravando agora há pouco, gente. O primeiro ficou sem som. Ficou sem som. Agora aconteceu um negócio que nunca aconteceu. A tela estava mostrando que estava gravando. A Sônia Estava está lá atrás, a Sônia está gravando. atrás do celular. A tela estava mostrando que estava gravando, estava mostrando uns segundinhos passando. E quando a gente pegou o celular para ver, o vídeo não estava no celular. Não Eu estava. nunca vi isso. Também não. Eu nunca vi isso. O vídeo não estava no Não celular. estava, A gente está gente. tentando pela terceira vez, Pela gente. terceira vez gravar. Caraca, nossa. Uma guerra, gente, para esse vídeo sair Para sobre esse vocês verem como é assunto. que é aqui. Já aconteceu isso com outros vídeos, tá? Mas com esse foi o pior. Desse jeito Esse não o aconteceu. ataque que a gente está passando aqui por conta de todo esse trabalho dos vídeos, que Nossa dos Senhora. assuntos, está Meu sendo Deus. muito grande. São dos motivos que eu escrevi lá pedindo orações. Pai João de Aruanda disse para mim, sabe esses espíritos que foram falados aqui, que espíritos de outros planetas muito evoluídos estão vindo encarnar aqui na Terra para ajudar no progresso, para ajudar na evolução nesse momento de transição planetária? Então, tem uma trama das trevas, dos espíritos das trevas, que esses espíritos não venham. Eles vão fazer de tudo para esses espíritos não encarnarem. E por isso que eles não querem que esse vídeo vá para o canal. Isso, então eles vão intuir muitas mães aí, muita mulher que vai ficar grávida e que vai estar com esses espirituzinhos aí se ligando aos corpos nas suas barriguinhas, e elas nem sabem de onde vêm, nem imagina. E eles vão intuir essas mulheres a fazer aborto, para esses espíritos não virem, para esses espíritos não encarnarem aqui na Terra. Eles vão fazer um trabalho aí forte para esses espíritos não encarnarem, tá? Então, eu acredito que a espiritualidade, assim como a espiritualidade trouxe vocês até aqui, porque vocês são trazidos, tá? Todos que estão vendo os vídeos são trazidos pela espiritualidade. Eles vão trazer essas mulheres para esse vídeo. Porque muita mulher, antes de fazer o aborto, ela vai procurar no YouTube, Vai pesquisar aborto, não sei o quê, vai escrever lá aborto e aborto, tal, antes de fazer, porque ela espiritualidade, vai estar na alguma coisa. dúvida, vai botar espiritualidade, ou então vai botar só aborto, vai aparecer o nosso vídeo lá. Aborto e Isso. espiritualidade, a mulher vai ver. Aí ela vai ver tudo que a gente vai falar se ela fizer o aborto. Ela vai desistir. Então muita mulher vai desistir de fazer o aborto depois que ver esse E vídeo. essas crianças vão ver. E essas crianças vão vir. Então a fúria está grande. Inclusive ontem se manifestou. Porque domingo aqui teve quatro. Foi quatro vídeos, né, Sabrina? Foi Foram. um do Tote, que está aí no canal, que o áudio ficou Do horrível. Pai João. Foi do Pai João de Aruanda, Teve foi uma o do aborto, que manifestação. foi quase 2 horas de vídeo do aborto, e teve uma Isso. manifestação de De Jesus. Jesus Jesus. Cristo canalizou comigo. E todos esses vídeos eram para entrar no canal. E por Tá? E a conta do gente não sabe problema se vai do botar, porque o áudio, áudio está muito tá ruim. muito Vocês que ruim. sabem, se vocês quiserem que a gente bote assim mesmo, a gente bota A assim gente mesmo. Vocês coloca. botam o fone e tentam ouvir, tá? Porque o áudio está ruim, deu problema. Então essa guerra está desde domingo. Hoje é terça. Hoje é terça. A gente tentou domingo gravar o do aborto, não conseguiu, deu esse problema. Hoje a gente já tentou de novo, deu esse problema que eu falei agora, do celular que apagou tudo. E agora nós estamos pela terceira vez. Gravando. Entendeu? Vai dar tudo certo, né, Em Sabrina? nome de Jesus. Já deu tudo certo. Essa foi a guerra mais forte com relação ao vídeo que a Foi gente está mesmo, gravando. gente. A guerra, a batalha mais forte. É. Mas vamos lá, vamos Yoda? vencer. Yoda, fica de olho aí. Então, gente, a luta está sendo grande, mas a gente vai conseguir gravar, tá? Vamos sim. Por que é que os abortos estão tão grandes no planeta Terra? Por que é que estão fazendo tantos abortos no planeta Terra? Tem que fechar a porta aqui por causa da Sônia. Falando no telefone. Vai falando. Por que que os abortos estão tão grandes no planeta Terra? Porque existem alguns motivos que fazem com que o aborto esteja sendo muito praticado, no planeta Terra. Até a década de 1950, em média, 28% das mulheres casadas trabalhavam fora. Tá? E esses empregos, eles eram como empregadas domésticas ou professoras. Empregadas domésticas ou professoras. E mais ou menos nos dias de hoje, de uns anos para cá, não somente hoje, mas de uns anos para cá, mais de 80%, quase 100% aí, vamos dizer assim, né, uma quantidade muito alta, né, mais de 80% das mulheres casadas estão trabalhando fora, mas não é só no emprego de empregada doméstica ou de professora, tá? Elas estão trabalhando naqueles empregos que se diziam ser empregos só de homens. Hoje nós temos médicas, nós temos dentistas, nós temos advogadas, tá? Isso é uma emancipação da mulher. Isso é muito bom? Muito, isso é ótimo. É assim que tem que ser, porque os direitos têm que ser iguais. Os homens e as mulheres têm que ter os direitos iguais, tá? Não pode haver essa distinção de um melhor do que o outro, porque nós que temos esse conhecimento espiritual, nós sabemos que o espírito hoje está encarnado como homem, amanhã ele está encarnado como mulher. Então, não pode haver essa distinção. E, inclusive, existem setores, certos tipos de trabalho que as mulheres são até mais eficientes do que os homens, por causa do jeito da mulher, né? Um jeito tranquilo, jeito calmo, amoroso, mais calma. Então, elas acabam sendo melhores sucedidas do que o homem em determinadas situações. E as mulheres são extremamente inteligentes. As mulheres são muito inteligentes. Então, as mulheres ajudam bastante. Então, isso é muito bom, essa emancipação da mulher, tá? Então, o que que acontece? Isso é bom? Mas por um lado, o que que acontece com as crianças quando o pai e a mãe vai trabalhar? Ou eles, o pai e a mãe coloca as crianças com os avós, ou coloca com uma tia, com um tio, com algum parente, ou com algum amigo, amiga, tá? E essas pessoas cuidam bem? Cuidam. Muita gente cuida bem, outras não. Uns cuidam muito bem, educam muito bem, outros não. E tem aqueles que botam as crianças na creche. E dependendo da creche, não são todas as creches, tá? Mas dependendo da creche, o que que acontece? A educação ali não é tão boa dependendo da creche. E as crianças ficam vendo programinhas de televisão que não acrescentam em nada na sua educação. Então acabam tendo uma educação ruim. Por causa dessa educação ruim, elas crescem e levam uma vida não muito legal, né, amoral, e acabam aí engravidando, né, tendo gravidez indesejada, né. O marido que trabalha fora com a mulher, chega em casa, o que que ele tem que fazer? A mulher, geralmente, é da mulher, né, ela começa a cuidar da comida, começa a cuidar da casa, começa a ajudar a criancinha a fazer trabalho de casa, trabalho da escola, né? Começa a educar. O marido também tem que se juntar à mãe e educar as crianças. Ele também tem um papel importante. Mas o marido, ele acaba, às vezes, sentando no sofazão, vendo jogo de futebol, ou vendo um filme, e deixa a mãe lá por conta da mãe, a educação das crianças. Isso aí não está muito legal. Então, acaba contribuindo aí quando essas crianças crescerem, acontecer aí situações que a menina vai engravidar, ou o menino vai engravidar alguém. O pai tem um papel muito importante na educação e na criação da criança. Isso. Então, aí, o que que acontece? Acaba havendo muita gravidez indesejada. Outra coisa que faz com que aconteça muita gravidez indesejada, é o fracasso das religiões. De todas as religiões, não estou falando de uma ou duas, estou falando de todas as religiões, o fracasso das religiões. Porque as religiões estão mergulhadas em dogmas e fanatismo. As interpretações, totalmente distorcidas de espiritualidade, a visão muito curta de espiritualidade, a visão retrógrada de espiritualidade de muitos pastores evangélicos, pastoras, de muitos dirigentes espíritas, de muitos pais de santo, mães de santo, umbandistas, candomblecistas, de muitos padres do catolicismo, muitos padres, muitas freiras, a visão distorcida. Esse fanatismo e esses dogmas, o que é que faz hoje em dia? Tem muita gente que está com a consciência expandida e já sabe, já não satisfaz mais aquele beabá, né, de um Deus barbudo, que se vinga, que pune, né, aquela coisa toda e muitas outras coisas mais. Tem muita gente que já não está mais ligada a ritual, que não é necessário ritual, não é necessário jamais muita coisa. Então, essas pessoas, quando chegam nessas religiões, seja ela qual for, por causa desse fanatismo, desse dogmatismo muito grande, também o problema de muitos dirigentes, muitos pastores, também tem o problema da ganância, do egocentrismo, da vaidade, tá, desses religiosos, uma vaidade muito grande. Muitos deles acabam sendo grosseiros. Isso desanima as pessoas. O que as pessoas fazem? Elas saem daquela religião. Fala assim, ah, não vou entrar mais nada não. Entrei na igreja, aconteceu isso, aquilo outro. Entrei na espírita, aconteceu isso, aquilo. Vai se decepcionando. E vai largando a igreja, vai largando o centro espírita, vai se decepcionando. Principalmente os adolescentes. É verdade. Adultos também, mas principalmente os adolescentes. Fica desanimado com esse fanatismo todo. E não se insere conhecimento espiritual nenhum mais, desiste. Vai pro mundão. Aí se enche a cara, vai para as noitadas, para os bares, enche a cara de bebida, se droga, fica viciado em drogas, a promiscuidade, começa a ter relações com várias pessoas diferentes, promiscuidade sexual, sexo sem compromisso, e aí acaba acontecendo as gravidez indesejadas. Também tem o pensamento de muita gente, um pensamento que diz assim, ah, não vou casar não. Vou casar não porque casamento eu vou ficar morto, vou morrer para o mundo. Ou então, casamento é adquirir o dobro de deveres e perder metade dos meus bens. Vou casar para quê? Está muito bom aqui, solteiro, tudo mais, né? Tem os aplicativos de internet, hoje a gente tem muito aplicativo de paquera, que está muito fácil, né? Tem uma relação sexual com alguém. Tá muito fácil. Às vezes você nem precisa sair de casa. Você manda uma mensagem, a pessoa vem até a sua casa. Gente, mas simplesmente sair virou um cardápio. É um cardápio. Aplicativos que nem tem por que falar os nomes dos aplicativos, porque vocês sabem quais são. Lá do o Match, né? Deu Match. Né? Então, tá muito fácil. Então, isso daí faz com que aconteça o quê? Gravidez indesejada. Às vezes tu vai lá ter uma relação sexual sem compromisso, um casual. E a mulher vai engravidar e às vezes é um cara que ela só quis ter aquela relação e tchau, não quer um relacionamento com ele, não quer nada, às vezes nem gostou de ficar com a pessoa. E aí engravida, fala assim, não quero ficar com ele, não sinto nada por ele, nem foi tão bom assim, eu vou praticar o aborto. E não quero essa criança também. Aí, pratica o aborto. Então, antes da gente falar como é que funciona o aborto, vamos tentar nos aprofundar o máximo que nós pudermos nessa situação. O vídeo pode ser que ele fique longo, mas é importante para que as informações possam vir e possam chegar. Com certeza quem se interessar vai ver até o final. E vocês possam entender como é que acontece a fecundação, como é que acontece a união também do espírito com, né, o corpo que está sendo gerado. Isso é muito importante. Isso. Então, o que acontece? Quando é que ocorre a união da alma com o corpo? Quando é que acontece a união da alma com o corpo? A união da alma com o corpo acontece no momento da concepção. Da concepção. Mas qual é o momento da concepção? qual é o momento que acontece a concepção. A concepção, vamos imaginar, o homem e a mulher vão ter a sua relação sexual, tá? É, e na relação sexual, vamos supor que essa mulher vai engravidar. Como é que acontece? Nessa gravidez que está se iniciando, acontece ali a união da célula germinativa masculina, que é o espermatozoide, com a célula germinativa feminina, que é o óvulo. O homem produz os espermatozoides nos testículos. Sempre tem espermatozoide lá, de um homem saudável. A mulher, todo mês, o óvulo dela fica maduro, chama de período fértil. Todo mês fica maduro. Quando ele está maduro, ele está pronto para acontecer uma gravidez, para ser fecundado, né? Aí os dois, vamos lá, o óvulo da mulher está maduro, o homem está pronto, os dois vão ter a relação sexual, tá? Nessa relação sexual, os milhões de espermatozoides do homem, são milhões, eles primeiro passam pelo órgão genital feminino da mulher. Ih, fui redundante. Pelo órgão genital feminino, desculpa, tá? Eles vão passar pelo órgão genital feminino, né? Pela genitália da mulher, os espermatozoides. Da genitália feminina, eles passam por movimentos próprios, ou seja, por eles mesmos, pelos espermatozoides, eles passam por movimentos próprios até o útero da mulher. Do útero, ele vai para as trompas. Das trompas, os espermatozoides chegam no óvulo da mulher, maduro. Chegando ali no óvulo da mulher, eles começam a penetrar. Eles penetram e rompem uma membrana que fica ao redor do óvulo, chamada de membrana polissacarídea. Membrana polissacarídea através do ácido hialurônico. Aí penetra o óvulo maduro. Penetrou o óvulo maduro, acontece a fecundação. Por conseguinte, a concepção. Aí pronto, teve a concepção. Aí já começa a se formar um ser ali. Nesse momento, o espírito que vai encarnar, ele começa a se ligar ao produto da concepção, que é o óvulo fecundado, tá? E aí, nesse momento, as moléculas do perispírito vão se unindo às células do novo corpo que está se formando. E à medida que a gravidez vai se desenvolvendo, né, esses laços do espírito com o novo corpo que está se formando vão cada vez mais se estreitando, vão cada vez mais ficando mais fortes, até o momento que a criança nasce. E essa ligação, esse estreitamento do espírito com o corpo que está se formando, ele termina no momento que a criança nasce, ali chorando, né? Pronto, foi feita a ligação total no momento que ela nasceu, tá? Quando acontece a concepção, aconteceu a gravidez. O aborto acontece quando? Do momento da concepção, que pode ser um aborto provocado ou espontâneo. Do momento da concepção até as dores do parto. Se a mulher retirar o produto da concepção, que é o embrião, o feto, se ela retirar, é aborto, tá? É o abortamento, né? Se ela tirar, é aborto. Depois disso, é outra coisa que eu vou explicar depois, tá? Então, da concepção até as dores do parto. Até as contrações, dores do parto, né? Está prestes a nascer. Se tirar ali, né, nesse intervalo entre um e outro, é aborto. Então, vamos entender ainda de forma mais profunda. Aconteceu a fecundação agora. Aconteceu a concepção agora, nesse momento. Do momento que acontece a concepção até 3 semanas, nós vamos dar o nome do produto da concepção de ovo, zigoto ou zigócito de 3 semanas até 3 meses é o nome é embrião. De 3 meses até 9 meses o nome é feto. O normal é que a gravidez dure 9 meses ou 270 dias, mas tem gravidez que pode durar 10 meses ou 300 dias. Tem gravidez que pode durar 11 meses, isso é raro, mas acontece, ou 330 dias. Mais raro ainda, que já teve casos de gravidez que durou 340 dias, que são 11 meses e 10 dias. Tá? Como eu disse, da concepção até as dores do parto, se tirar, é aborto. Ou pode acontecer o espontâneo. O espontâneo geralmente acontece quando ainda é ovo ou embrião. Tá? Feto acontece em menos situações. Agora, se a criancinha ali está nascendo, começa a sair da mulher, ou logo depois que ela saiu e a mulher pega a criancinha no colo, e a própria mulher mata essa criancinha nesse momento que eu acabei de dizer agora, se ela estiver num estado psicológico alterado, que se chama de puerpério, ou estado puerperal, aí não é aborto, é infanticídio. Esse infanticídio pode ser praticado pelo estado puerperal ou para ocultar desonra própria. O que é ocultar desonra própria? Vamos supor que essa mulher seja casada e o marido dela é estéril, tá? Ele é estéril, ou então ele é impotente sexualmente, ou então ele é impotente e estéril, ele é os dois. Aí ela aparece grávida, o marido vai falar, ué, mas eu sou estéril. Como é que você engravidou? Aí ele vai ver que foi uma traição. Então, o que acontece? Para ela ocultar isso, ela ali, sob influência de um estado puerperal, ela pode assassinar a criancinha, porque pode ter os dois, pode ter o estado puerperal junto com a ocultação da desonra própria. Ou não pode ter o estado puerperal e só a ocultação da desonra própria. Aí, gente, é infanticídio, né? Tem países que atenuam a pena se a mulher praticar isso, o infanticídio, né? Atenuam a pena por causa do estado psicológico dela e tudo mais. E tem países que até extinguem a pena. Ela não é punida dependendo do estado psicológico qual ela está, tá? Os médicos e os juristas, né? Os juristas, os médicos, eles discutem muito com relação ao tempo do estado puerperal. Quanto tempo dura esse estado puerperal? É um dia? É 2 dias? 3 dias? Uma semana? Ou é só alguns minutos? Então, tem uma confusão aí com relação a quanto tempo dura o estado puerperal. Então, a gente não vai entrar nesse debate porque isso aí é mais complicado, né? Mas existe o estado puerperal, tá? Então, é infanticídio. Se não tiver mais o estado puerperal, não tem mais estado puerperal, aí já é um homicídio, né? Vai pegar a criancinha, vai matar, não tem estado puerperal, não é para ocultar a desonra própria, não tem nada disso, aí já é um homicídio, tá? Com relação ao aborto, fica com o papel aqui para você fazer as perguntas depois, né? Você riscou, né? Dá para ver, né? Porque a Sabina vai fazer umas perguntas. Com relação a essa situação do aborto provocado e do aborto espontâneo, o aborto, geralmente, na maioria das vezes, ele caminha do ladinho ali com a gravidez indesejada, tá, gente? Geralmente a gravidez indesejada, a pessoa pensa logo no aborto, né? Caminha bem juntinho. Quais são as formas de gravidez indesejada que tem? Tem várias formas, né? Não tem como aqui a gente enumerar todas, né? Mas algumas formas que tem, por exemplo, aquela menina que é adolescente, muito novinha, e começou a ter relação sexual agora, engravida, E aí tá muito nova, fala, ah, eu tenho que estudar, vai atrapalhar minha vida. Ou então o namorado diz para ela que não vai assumir. Ou então o pai e a mãe não sabem, ela não quer que o pai e a mãe saiba, acaba abortando. Né? Isso daí é crime, tá? Tem aquela que tem uma situação financeira ruim, engravida de repente, fala, poxa, não tenho nem para mim, como é que eu vou sustentar essa criança? Aí vai, aborta, que é o chamado aborto socioeconômico, a pessoa não tem condições. Ou então ela já tem 3, 4, 5 filhos e não quer mais um, que já tem muito gasto. É crime. Aquele aborto que a mulher é muito bonita, muito bela e não quer estragar o corpo, né? O aborto estético. Ela não quer estragar o corpo, então geralmente é artista, geralmente é uma cantora, uma artista, uma bailarina, uma dançarina, ou então não é artista, mas é muito bonita, jovem, não quer estragar o corpo. Aí pratica o aborto. É crime também, né? Então, existem várias formas aí que faz com que aconteça o aborto, a gravidez indesejada e o aborto, né? Que caminham juntos. Né? Tudo isso é crime. O único aborto que não é crime, tá? Perante a lei e perante a espiritualidade, perante a lei do homem e a espiritualidade, o único aborto que não é crime se chama de aborto necessário, que é o aborto para proteger a vida da mulher. Vamos supor que seja uma gravidez de alto risco e que se ela deixar aquela gravidez ir adiante, a mulher vai morrer com certeza ou com quase 100% de certeza. Vamos supor que seja 90% de certeza e tal, o risco é muito grande e vai colocar em risco a vida da mulher. Deixa eu só terminar. Então, isso é o aborto necessário. É o aborto necessário que é para salvar a vida da mulher. Inclusive, está no Livro dos Espíritos, na questão 359, diz isso. Que é melhor salvar a vida de uma mulher que já tem uma determinada trajetória de vida, né? Já tem uma vida, né? Uma mulher, sei lá de que idade, mas já tem uma vida, do que aquele que está se formando. Então, melhor salvar a vida da mulher. Esse aborto é permitido pela espiritualidade. É o único aborto que é permitido pela espiritualidade, tá? Foi o que aconteceu com a minha mãe. Só que aí ela fez uma escolha diferente. Só que ela fez a escolha porque aí já era outra história. Você veio com uma missão espiritual, a sua mãe tinha uma visão espiritual, sua mãe já tinha cumprido a trajetória dela, então ela preferiu dar a vida dela para deixar que você venha, porque você veio com uma missão. É diferente, foi a escolha dela, tá? Um caso à parte. Então, o aborto necessário é permitido tanto pela espiritualidade como pela lei, tá? Só que tem um outro aborto que não é permitido pela espiritualidade, tá? É crime perante Deus, vamos dizer assim, tá? Que é o aborto proveniente de estupro. Vamos supor que uma mulher é estuprada, engravida e ela aborta. A lei brasileira permite esse aborto, tá? A lei brasileira permite, tá? Tudo direitinho, né? Com médico, tem que ser com médico e tudo mais, né? Mas a espiritualidade, pela espiritualidade, não, tá? Tem que deixar a criança nascer, é crime. Perante Deus, é crime. Tem que deixar a criança nascer, tá? Agora, com relação... Nós falamos do aborto provocado. Com relação ao aborto espontâneo, aquele que é de causas naturais, tá? O aborto espontâneo, que é o aborto de causas naturais, pode acontecer por várias situações, tá? Ele pode acontecer por alguma desordem orgânica da mulher, algum problema hormonal, tá? Alguma desordem orgânica da mulher e ela tem um aborto espontâneo. Mas também pode ser de cunho espiritual. Como de cunho espiritual? Vamos supor que o espírito que está encarnando, tá, que está se ligando ao produto da concepção na barriga da mulher, que vai nascer, o espírito que vai nascer, que vai reencarnar, vamos supor que esse espírito seja um desafeto do passado com essa mulher. Vamos supor que em outra encarnação eles são grandes inimigos. Foram grandes inimigos em outra encarnação e estão retornando como mãe e filho ou mãe e filha para se acertarem, né? Para se acertarem. existem níveis de desavença, né, gente? Tem gente que tem um ódio muito forte, tem gente que tem uma raiva menor, tem gente que tem uma raiva menor ainda. Então, vamos supor que a desavença desses dois espíritos é muito grande, mas muito grande. Eles já foram inimigos em várias vidas, eles vêm se matando, vêm se trucidando os dois. Aí, o que a espiritualidade fez? Poxa, falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que eles venham como mãe e filho, ou mãe e filha, porque aí, através do amor de mãe, né, eles vão se resolver, né? Foi a única forma, o amor mais forte aí, né, que tem. Então, o que que acontece? Esse espírito que está vindo, mediante essa provação, mediante essa expiação de ter que reencarnar, né, como filho de um grande inimigo, pode ser um algoz, ele recua nessa encarnação, ele recua, literalmente ele recua. Ele, com a força mental dele, como se ele dissesse, não quero, não quero, não, desisto, desisto, desisto, não quero mais, e ele recua. E aí acontece o aborto espontâneo, a mulher aborta espontaneamente. Ou pode acontecer desse espírito que está reencarnando, mesmo sendo inimigo do passado, ele diz, não, eu quero nascer, eu quero muito nascer, eu não vou recuar. Mas a mulher que está esperando ele recua. Com a força mental dela, ela não lembra que é um inimigo do passado, porque ela está encarnada, mas ela sente. Ela sente uma vontade muito grande de abortar. Fala, não sei o que que é, mas eu não quero ter esse filho, eu não quero. Às vezes sente até raiva. Estou com raiva dele, estou com raiva desse filho, eu não quero. Ou então aquela vontade, não sente a raiva, mas sente uma vontade muito grande de tirar. De não ter a criança. E ela não sabe o porquê que ela está sentindo aquela vontade de tirar. É porque ela sente, é um inimigo do passado que está ali, de outra encarnação. E aí ela pode tirar com a sua força mental também, tipo, não quero, não quero, mentaliza, não quero, e acaba tendo um aborto espontâneo. Ou então, ela não tira o filho com a sua força mental, mas ela provoca o aborto. Ela vai numa clínica para tirar o filho, ou então ela toma uma medicação, ou um outro método, que existem vários métodos, né? E aí ela tira. Ou pode acontecer também de os dois recuarem, a mulher e a criança que está nascendo. Os dois recuam. Aí acontece o aborto espontâneo também, né? E tem a situação também da mulher, por exemplo, que em outra encarnação fez muitos abortos e numa encarnação seguinte ela não consegue ter filho. Tem vários abortos espontâneos que nós vamos entrar isso em outra situação. Depois a gente entra nesta parte, tá? Depois a gente entra nessa situação. Pode fazer a pergunta. Primeira pergunta. Então, você falar um pouquinho sobre os espíritos que estão vindo, né? Estão vindo muitos irmãos das estrelas, e até a importância da gravação desse vídeo para conscientizar muita gente, porque estão vindo muitos espíritos de outros orbes planetários, né? Para estar ajudando na evolução do planeta. Sim. Então, esse é um dos motivos da gente estar gravando o vídeo, para estar explicando para vocês a importância da vinda desses, da não realização do aborto. Isso, como eu disse no início do vídeo, esses espíritos estão vindo e os espíritos das trevas estão fazendo de tudo para impedir essas gravidezes, e eles vão intuir muitas mulheres a praticarem um aborto para esses espíritos não encarnarem. Isso aí eu falei no início do vídeo. Que essas crianças vão ajudar muito na evolução. E mesmo que não seja um espírito que está vindo das estrelas, mesmo que não seja um espírito evoluidíssimo, não tem que fazer hipótese alguma. O aborto não pode ser feito em hipótese alguma. Tá? Você já falou sobre algumas coisas. Só no caso disso, para salvar a vida da mulher, o necessário. Sim. Tirando o necessário, não pode fazer o aborto. Agora fala um pouco sobre as consequências, no caso, para a pessoa que pratica o aborto, tanto a pessoa quanto a todos que estão envolvidos no processo de aborto. As consequências psicológicas? Tanto psicológicas. Vou falar da psicológica primeiro, que é mais fácil, tá? Tá. Vamos supor a mulher que resolve fazer um aborto, tá? Que resolva fazer um aborto. E ela se arrepende depois que faz o aborto. Isso acontece muito, o arrependimento. Ela já estava na dúvida, mas de repente resolve fazer. Numa atitude impensada, se arrepende, por causa de uma atitude irrefletida. O que, que pode acontecer com a psique dessa mulher? Ela, com arrependimento, ela vai nutrir um sentimento de culpa muito forte, que já não é legal. Um sentimento de culpa horrível. Isso já é uma porta aberta para a obsessão. Espíritos obsessores ou inimigos do passado já vão ficar na tua cabeça, né? Colocando um monte de caraminhola na sua cabeça. Você vai achar que é pensamento seu e não é. Inclusive, se você tiver tendência ao suicídio, tem mulher que até se suicida, é arrependida, né? Por causa daquilo. Tem mulher que fica depressiva, pode entrar em depressão. Pode entrar em depressão. Fica muito triste, fica melancólica, já não sente mais razão de viver. Tem mulher que é levada até à loucura. Fica louca. Pode ir até para um hospício, entendeu? Tem mulher que pode se afogar em drogas. Pode virar alcoólatra. Pode virar alcoólatra, pode se afogar em drogas. Porque por causa do arrependimento. Entendeu? Isso são as consequências psicológicas. Para o feto, para o espírito que está vindo, depende da evolução do espírito. Se for um espírito muito evoluído, ele vai com certeza perdoar aquela mãe. Vai seguir. Ele vai seguir, ele vai perdoar. Mas como eu disse, se for um desafeto do passado, um espírito que já é complicado, aí já vem fazendo besteira um monte de encarnação, ele pode, vamos supor que ele queria nascer e a mãe tira ele, o aborto provocado, retira ele, ele pode se tornar um obsessor dessa mãe. Ele pode entrar num pensamento repetitivo, num monoideísmo de vingança, e ele pode se transformar em ovoide, perder o corpo astral, se acoplar naquela mãe com aquele desejo de vingança, num processo de simbiose profunda com aquela mãe, num processo de vingança, e a mãe vai ter muitos problemas emocionais e até físicos e não vai saber de onde é. Vai no médico e não vai resolver, porque tem um ovoide ali, que foi um espírito que foi abortado, que se transformou em ovoide com o pensamento de vingança repetitivo. E ela está sentindo todos aqueles problemas por causa do espírito que está acoplado nela, que ele quer se vingar. Isso que eu ia falar, porque até antes de ser feto, antes de ser, né, um embrião, feto, ele é um espírito. É um espírito, não importa se é ovo, se é zigoto, se é embrião, se é feto, é um espírito. Ali tem um espírito imortal, que já teve muitas encarnações vidas, e vai ter muitas outras ainda, entendeu? Para progredir. Então, dependendo da evolução dele, ele pode se tornar um obsessor da mulher, entendeu? Entendi. E aí se torna uma condição complicada. Agora, as consequências físicas na mulher que praticou aborto, as consequências físicas são muitas, dependendo de como ela fez o aborto, tá? Existem, eu vou dizer alguns abortos, algumas formas eu não posso falar, tá, gente? Eu vou dizer, eu conheço o nome dos medicamentos, mas eu não vou falar o nome para não dar ideia para ninguém, né? Sim, é. Não vou falar o nome. Mas existem medicamentos que provocam um aborto ou provoca até a má formação do feto. O aborto não acontece, mas ele nasce com má formação. Nasce por causa do remédio que a mulher tomou para tirar. E tem determinados países onde o aborto é permitido, tá? O aborto é permitido, que são Estados Unidos, Inglaterra, França, Portugal e Espanha, tá? E existe um medicamento lá, que eu também não vou dizer o nome, existe um medicamento lá que eles dão esse medicamento para a mulher que decidiu, né, abortar, mas eles fazem todo um processo antes, né? Geralmente eles dão um prazo de uma semana, duas semanas para a mulher pensar, para ver se é isso mesmo que ela quer, porque eles sabem que acontece muito arrependimento, tá? Só que esse remédio que esses países dão para ocasionar o aborto, a mulher só pode tomar até a sétima semana de gravidez, tá? Depois da sétima semana não pode, não, eles não permitem, tá? Só até a sétima semana, no caso, porque depois já fica complicado. Tá, mas isso aí são esses países que permitem isso, tá? Então vocês percebem, né, a ignorância espiritual muito grande ainda que em países de primeiro mundo existe, né? Então, O que que acontece? Quais são as consequências físicas? Como eu disse, depende da forma que o aborto foi praticado. Pode ser por remédio, pode ser numa clínica especializada, seja ela clandestina ou não, né? Porque nesses países as clínicas não são clandestinas, é permitido, né? Deve existir uma clínica clandestina ou outra, né? Mas tem aquelas que são regulamentadas, né? E tem outras formas de abortos primários, né? Formas que não é com médico, é com a própria pessoa faz de umas formas bem ruinzinhas, que eu também não vou dizer quais são as formas, tá? Eu sei várias porque eu estudei, mas eu não vou dizer para não dar ideia, para não dar ideia, tá? Então, quais são as consequências físicas que pode dar na mulher? A mulher pode ter hemorragias, pode ter inflamações, infecções ou perfurações na vagina, no Levar até o útero, óbito. no ovário, nas trompas, e pode levar até o óbito também, tá? Fora o centro genésico, que é o responsável pela produção de um organismo, o centro genésico ou chakra genésico fica totalmente prejudicado por causa do aborto também, tá? Agora, o que que pode acontecer numa próxima encarnação que essa mulher que fez o aborto? O que é que pode acontecer com relação a essa situação de ter filho ou não ter? Dependendo do caso, né? Cada caso é um caso. Vamos falar das consequências mais graves. Ela pode vir na outra encarnação. Primeiro que ela vai vir com o centro genésico dela todo prejudicado. Então, na próxima encarnação, ela está vindo para poder reconstruir esse centro genésico, tá? Ela pode vir infértil, ela não vai conseguir engravidar. Na próxima encarnação, ela pode vir com o útero infantil. Já ouviu falar no útero infantil? Pode vir com o útero infantil. Ela pode ter inflamações no órgão sexual dela. Ela pode ter hemorragias, distúrbios hormonais. Endometriose. Pode ter um monte de problemas, tá? Por causa do que ela fez na vida passada, e ela não sabe por que tem aquelas descompensações todas, tá? Por causa dos abortos que foram praticados em outra encarnação anterior, tá? Essas são as consequências para a próxima encarnação. Também, não só a mulher, tá? Também responde espiritualmente o médico, ou os médicos, ou médica, os enfermeiros ou enfermeiras, os auxiliares. E até mesmo a recepcionista da clínica Responde. responde. Claro que a recepcionista, eu acredito que deva responder de uma forma menor, tá? Mas responde também, tá? Então, Sabendo imagine um que é médico num importante. país aí que, vamos supor, um país aí que é permitido, nos Estados Unidos, vamos dizer assim, um médico ali faz não sei quantos abortos por dia. Ele é responsável por não sei quantos abortos. Olha quantos abortos nas costas do médico. Olha quantos abortos nas costas dele, tá? E o que que acontece? Que eu já li, tá? Os médicos, as enfermeiras, as auxiliares, sabe o que que acontece com eles? Muitos deles, depois de muitos abortos praticados, né? Porque existem espíritos que vão perdoar, mas existem espíritos que vão querer se vingar. Vão querer se vingar dos médicos, não só da mãe que fez, mas dos médicos, das enfermeiras, tá? Das auxiliares. Tem casos de médicos que ficaram loucos, enfermeiras ficaram loucas, auxiliares ficaram loucas por causa da tanta obsessão de espíritos vingadores que foram abortados, que eles ficaram loucos. Mergulharam nas drogas, viraram alcoólatras, foram até presos por causa de loucuras que fizeram, por causa das obsessões. Foram internados em hospício. Tem o caso de um médico que eu não lembro agora qual é o país, mas ele fez muitos abortos. Acho que é Estados Unidos. Ele fez muitos abortos. Ele era responsável por muitos, inclusive ele próprio fez muitos, fez milhares de abortos, tá? Milhares, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, ele próprio, fora os que ele auxiliava. Ele foi dormir. Ele ficou muito rico, tá? Com esse trabalho. Ele fazia muitos abortos. Ele ficou muito rico com esse trabalho dos abortos, tá? E ele construiu uma grande mansão, uma mansão, um casarão muito bonito. E ele foi dormir uma determinada noite e ele teve um desdobramento. Não foi um sonho. Ele achou que era um sonho, mas foi um desdobramento. O que que ele viu? Ele se deparou com o pai dele desencarnado. O pai dele era um espírito mais elevado, mais evoluído. O pai dele estava bem, não estava mal. O pai dele estava muito bem, com uma luz bonita e tal, mas apareceu para ele, no desdobramento, muito triste. O pai desse médico, muito triste. Aí ele falou: "Por que você está triste?" Ele falou assim: "Porque você construiu a sua fortuna matando, tirando vidas. Você construiu a sua fortuna tirando vidas, matando as crianças." Aí ele: "Como assim? Mas é o trabalho?" "Não, isso é crime perante Deus. Olha a parede, uma das paredes aí da sua mansão." Ele olhou para a parede. Tinha vários rostos de crianças, tinha ovoides presos nas paredes, querendo se vingar dele, né? E aí, quando ele acordou, o que que ele fez? Ele ficou muito abalado, ele foi procurar um centro espírita, e lá ele teve a explicação. Lá no centro espírita, ele teve a explicação. Ele teve a explicação de tudo que a gente está dizendo aqui, né? Que era crime perante Deus e tudo mais. Sabe o que que ele fez? Ele se arrependeu dos abortos que ele praticou a tempo. Ele se arrependeu. Ele parou de fazer os abortos, parou de trabalhar com isso, e ele começou a fazer campanhas contra o aborto. Começou a fazer campanhas. E aí ele se redimiu. Que ele parou a tempo, fez as campanhas e se redimiu, porque existe uma forma de se redimir com relação a abortos que foram praticados. Por exemplo, você que já praticou um aborto, se você se arrepender verdadeiramente, você pode se redimir. É claro que só se arrepender não resolve, tá? Porque imagina, alguém comete um crime na rua e o criminoso diz para o juiz: "Juiz, doutor, eu me arrependi." O juiz vai tirar a pena dele? Não, ele vai ser preso. Então, é a mesma coisa com a espiritualidade. Você vai dizer para Deus: "Senhor, me arrependi." Mas Deus vai falar: "Tudo bem, eu te perdoo. Isso é muito bom, já é um passo. Tem seus efeitos. Mas você vai ter que pagar. Você vai ter que passar por provas e expiações na encarnação presente ou numa próxima encarnação ou em mais de uma encarnação. Tem que quitar os débitos." Então, qual é a forma de você se redimir disso tudo? Você pode adotar uma criança ou mais de uma. De coração, tá? Não é com interesse, não. Não pode ser com interesse. Tem que ser de coração. Você pode adotar uma criança abandonada e dar amor para ela, tá? Você pode fazer campanhas contra o aborto. Você pode ir num orfanato de crianças que têm crianças carentes ali, que não tem pai, não tem mãe, abandonadas no orfanato, que estão no orfanato, e você pode ir lá e dar auxílio para essas crianças. Você pode dar amor, dar carinho. Você pode dar atenção, dar educação para essas crianças. Isso daí vai fazer com que você possa se redimir, tá? Imagine uma mulher que praticou muitos abortos e na próxima encarnação ela vai vir infértil, tá? Não vai conseguir engravidar. O centro genésico dela está muito prejudicado. Ela veio para reconstruir naquela encarnação. Vamos supor que essa mulher que não consegue engravidar porque em outra vida fez abortos, ou pode ter sido uma médica que fez abortos em muitas mulheres também, ou um médico, né, que fez aborto em muitas mulheres e veio como mulher na outra encarnação, pode ter várias situações. Vamos supor que, de repente, ela adota uma criança, ou duas, ou até três, e dá muito amor para essas crianças. Muito, muito amor mesmo. Poxa, eu não posso ter filho, vou adotar. Dá muito amor. E aí, de repente, ela vai ter uma relação sexual com o marido ou com o namorado. Engravida. E engravida. E ela não podia engravidar. Por que que ela engravidou? Porque com o amor que ela deu para aquela criança adotada, o amor que ela deu reconstruiu o seu centro genésico que estava prejudicado. Reconstruiu e aí ela conseguiu engravidar. Ou ela fez campanhas contra o aborto, reconstruiu o centro genésico e conseguiu engravidar. Entendeu? Tem como ela reconstruiu o centro genésico com o amor de mãe que ela deu para aquela criança adotada. E aí ela engravida na presente encarnação. Nem precisa de uma outra vida para engravidar. Ela quita o débito naquela encarnação. Naquela encarnação. Entendeu, Sabrina? Sim. Agora, e as consequências físicas para o homem, para o médico que praticou o aborto, para os enfermeiros, homens? para aquele pai que a filha engravidou muito novinha e o pai forçou a filha a fazer um aborto, porque não quer que ela tenha aquele filho. O pai, numa outra encarnação, vai ter problemas nos testículos, ele pode vir estéril, não vai conseguir engravidar uma mulher numa próxima encarnação. Se aquela adolescente foi forçada pelo pai a fazer o aborto, ela não conseguiu, não teve como resistir, ela foi literalmente obrigada, ela não vai responder por esse aborto, porque ela foi obrigada, ele praticamente forçou ela, pegou ela pelo braço e falou, tu vai, pronto, senão vou te dar uma surra, senão vou não sei o quê. Então, o que que aconteceu? Dificilmente ela responderá por esse aborto, porque ela é indefesa, novinha, e o pai forçou, ou às vezes o namorado forçou, né? Então, essas pessoas são responsáveis. Quem vende o medicamento para aborto, quem vende o medicamento para aborto, também responde, tá? Também pode vir estéril, pode vir infértil numa próxima encarnação. Quem vende os medicamentos, tá? Então, tudo isso se responde pela espiritualidade. Tem uma pergunta que a Sônia fez com relação a isso. Então, o que você está falando no caso dos homens, no caso seria para um homem que tem, né, uma relação sexual com a menina. Casual. A menina engravida. E, no caso, encontra ele e explica, engravidei e tal, mas ele não quer assumir. Não assume, não quer, qual a responsabilidade dele? Se ela abortar. Se ela abortar porque ele não quer assumir. Ele vai ter uma responsabilidade, sim. Ele vai ter. Agora, se ele também tem uma relação, vamos supor que seja uma relação sexual casual, e os dois não conseguem, a mulher, eles têm uma relação sem preservativo. O homem não coloca o preservativo, vamos supor. E o homem vai para um lado, a mulher vai para o outro, e eles não se veem nunca mais, a mulher engravida, tenta procurar o rapaz, não acha. Ele nem sabe que ela engravidou. Mas ele fez a relação sem preservativo. E tinha consciência que estava fazendo sem preservativo que ela poderia engravidar. Tá? Então, o que que acontece? Ele assumiu o risco do resultado, não assumiu? Sim, assumiu. Então, mesmo que ele não saiba que a mulher está grávida, ela não consiga achar ele mais, ele vai responder. E se ela fizer o aborto, ele vai ter uma parcela de culpa nesse negócio aí e vai responder também. Porque a partir do momento que você assume. Mas também pode acontecer se a mulher mentir para ele e falar assim, olha só, eu tomo anticoncepcional, tudo direitinho, tudo certinho, tá? Pode ir sem camisinha. E ela não toma remédio. Ela disse para ele que tomava, mas ela não toma remédio. Aí ele não responde, Sabrina, porque ela disse que tomava remédio. Não justifica. Porque no mundo que nós vivemos com tanta doença sexualmente transmissível. É um ato complicado. É uma irresponsabilidade. Não justifica. Nós vivemos, se prega o tempo todo a questão da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Então pedem para fazer o uso de preservativo. Ainda mais quando não é assim, esses encontros casuais. Então, não justifica essa resposta. É porque, de qualquer maneira, é assumir um risco. Assumir um risco. De qualquer jeito, ele está assumindo um risco. Está assumindo um risco. De todas as formas, vai assumir um risco. Agora, tem um método que os médicos... por sinal, é um método que os médicos mais gostam. Tá? Que existe uma máquina, uma espécie de um tubo, que eles enfiam no órgão sexual da mulher e vai até o útero, e esse tubo tem tipo uma lâmina embaixo que tritura o feto. Ele puxa, né, o produto da concepção, vamos supor, o fetozinho. Vamos imaginar, teve um caso que eu li, um feto que já tinha 4 meses e pouco. 4 meses e pouco já é feto, né? 4 meses e pouquinho, quase 5 meses, já é feto. Então ele já está tudo formadinho, né? Os bracinhos, as perninhas, a cabecinha, o tronco. Tá? E esse fetozinho estava lá no útero da mãe, botando o dedinho na boca, quietinho, tranquilinho, e de repente entrou aquele aparelho, aquele negócio lá na mulher. Todos nós temos sensibilidade, instinto de sobrevivência, todos nós temos sensibilidade, mediunidade. Né? Então, o que que acontece? esse feto sentiu que tinha alguma coisa errada ali. E ele começou a se agitar, o coração dele disparou, ele começou a ficar nervoso dentro do útero da mulher. E começou a se agitar e ele começa a se esconder com o aparelho que vai se aproximando. Ele vai até lá em cima no útero e fica escondidão lá. Não adianta, ele não tem mais para onde fugir, o aparelho vai chegar lá. E aí ele puxa, ele suga o feto e começa a triturar o feto. Começa pelas perninhas, vai triturando as perninhas, o tronco, tudo, tá, até chegar na cabeça e tritura a cabeça. O que eu vi? O feto, quando ele começa a triturar o feto começa a gritar, ele abre a boca desmensuradamente, abre a boca e, e grita dentro do útero da mulher, um grito mudo, né? Porque ele está sentindo dor, né? Então vocês imaginam, ali os laços já estão bem mais próximos, né, do espírito com o corpo físico, né? Então imagina ali, de repente, como é que não vai ficar o perispírito desse feto depois para reconstruir, né, e tudo mais. Então isso acontece nesse tipo de aborto. Uma vez eu fui levado em desdobramento, os benfeitores espirituais me levaram em desdobramento para uma clínica que fazia aborto, era uma clínica só de aborto. Eles me levaram na parte dos fundos da clínica. Na parte dos fundos, eu vi os sacos de lixo, os corpinhos dos fetozinhos triturados em sacos de lixo, tá? E eu via os espíritos ligados aos fetos. Os espíritos estavam em forma de feto, porque o espírito, na encarnação, ele toma a forma, o perispírito toma a forma que o corpo tem, tá? O espírito que está ali antigo, mas por que ele tem a forma de um neném, então? Porque ele estava tomando a forma de como o corpo estava naquele momento. Se era um fetozinho de 5 meses ou 4 meses e meio, o espírito já está com a forma de um fetozinho. Então eu vi os corpinhos lá triturados e os espíritozinhos em forma de feto, todos gritando, esberrando no chão, gritando. Tá? Gritando mesmo. Só que era espírito, as pessoas passavam, não viam. Né? E os pretos velhos, tudo catando os espíritozinhos, os fetozinhos, catando para levar para o plano espiritual. Tá? Os pretos velhos catando com o maior amor os fetozinhos, catando aquele amor todo e levando os espíritozinhos em forma de feto para o plano espiritual. Então é triste de se ver uma situação dessa, né? E no plano espiritual, no caso, tem colônias que recebem esses espíritos, que no caso os pretos velhos levam? Existem colônias especializadas em receber espíritos que foram vítimas de aborto. Tem. Entendi. Mulheres que se arrependem do aborto e ficam querendo, pedindo à espiritualidade que receba esse espírito. Ah, sim, aquela pergunta da Sônia aqui. Ela está perguntando o seguinte, vamos supor uma mulher que ela pratica um aborto e ela se arrepende e ela tem que ser de coração, tá, gente? De coração, com sinceridade e decidida. Decidida, totalmente decidida, ela resolve orar a Deus ou pedir para os mentores, assim, com sinceridade, de coração. Ela ora e fala assim: eu pratiquei o aborto, mas eu me arrependo. Eu quero pedir a Deus que mande de novo esse espírito que eu abortei, que eu vou engravidar de novo, eu quero engravidar de novo, e eu quero que Deus mande esse espírito que eu abortei como filho, porque eu vou recebê-lo para me redimir e também porque eu quero. Eu me arrependi. Dependendo da situação, tá? Deus pode conceder, sim, que aquele espírito venha de novo naquela mulher para ela se redimir, tá? Mas pode ter situações que não, tá? Assim como também, gente, acontece, tem uma gravidez que chama de... Vocês já ouviram falar de má formação do feto? Má formação do feto. Vamos supor que seja um feto que tenha, que vá nascer... a mulher está grávida e o que vai nascer, ele vai nascer com anencefalia. O que é anencefalia? Faltam algumas partes do cérebro, né? Vamos supor que a mulher engravida E ela tem o marido dela, tudo direitinho, eles querem muito aquele filho, e de repente ela vai fazer um exame, um médico, uma ultrassonografia, vai fazer uns exames lá, e o médico fala assim, ó, tem uma notícia ruim para te dar. O seu filho, ele vai nascer com anencefalia, e quando ele nascer, ele vai viver só 72 horas, ou 80 horas, ou 40 horas, 45 horas, 48 horas. Ele vai, o médico vai e fala assim, já que ele vai nascer com anencefalia e vai durar só algumas horas, 30, 40, 50, 70 horas, vai durar muito pouco, eu recomendo a você fazer o aborto. Né? Isso é um pensamento materialista, tá, gente? Se esse médico tivesse conhecimento espiritual, ele não faria essa recomendação, tá? Mas vamos supor que esse pai e essa mãe, têm conhecimento espiritual. Vamos supor que sejam dois espíritas ou dois umbandistas que acreditam em reencarnação e têm esse conhecimento aí. Né, que o espírito é imortal e que ele já teve muitas vidas e vai ter muitas. E eles têm um conhecimento e eles sabem que aquele espírito que está ali na barriguinha dela, que está reencarnando, que está vindo com anencefalia, pode ser um espírito que numa outra encarnação cometeu suicídio. E ele destruiu o seu corpo astral, dependendo da forma qual ele praticou o suicídio. O corpo astral dele está destruído. Vamos supor que o suicídio foi praticado de ele destruindo a cabeça dele de alguma forma. E aí, o que atinge na cabeça física atinge no perispírito. Então, destruiu o seu cérebro perispiritual, a cabeça perispiritual dele precisa ser reconstruído. E só pode ser reconstruído através da reencarnação. Porque o corpo físico da mulher é um modelo organizador de formas e ele automaticamente reconstrói o corpo astral. Vamos supor que esse suicídio tenha sido muito feio e tenha realmente destruído muito essa cabeça desse espírito, a cabeça perispiritual dele. E ele precisaria de duas ou talvez até três encarnações para poder reconstruir esse corpo astral. Ele precisaria de duas ou três encarnações, tá? Essa com essa mulher seria só a primeira. Vamos supor que ele deveria depois encarnar através de uma outra mulher, através de uma outra, ou através dessa mulher durante três vezes, cada caso é um caso. Ou seja, moral da história, ele precisaria de três encarnações, estou dando um exemplo, para reconstruir esse corpo astral. Mas esse pai e essa mãe, sendo espíritas e tendo conhecimento, são estudiosos, o que eles fazem? Eles chegam para o médico e dizem assim, doutor, eu não vou abortar. Porque tem um espírito imortal aqui, e se Deus mandou esse espírito com essas condições para a gente, é porque assim tem que ser. Eu não vou interromper a vontade de Deus, porque essa é a vontade de Deus, é uma vida que está aqui. Mesmo que ele vá durar só algumas horas, é uma encarnação, ele precisa passar por isso. Eu não posso interromper, eu não tenho o direito de interromper os planos de Deus. Eu não tenho o direito. Então, o que ela fala para o médico? Eu vou ter essa criança, mesmo ela vindo com anencefalia. O pai decide também, do mesmo jeito que a mãe, os dois decidem isso. E aí, o que eles fazem? Eles sabem que a criança não vai durar, mas eles, durante toda a gestação, a mulher, a mãe, conversa com a criança, fala que ama aquela criança, meu filho, eu te amo, minha filha, ou filho, ou filha, eu te amo, fica tranquilo, vai dar tudo certo, você vai conseguir reconstruir o seu corpo astral, você numa outra vida vai vir perfeito, mamãe te ama, papai, e o pai também botando a mão na barriga da mãe, dizendo que ama, que vai cuidar, não importa quantas horas vai viver, eles passam muito amor para esse feto que está se formando ali. E aí, realmente, a criança nasce com anencefalia e dura poucas horas e desencarna. O que aconteceu ali? Por causa desse ato de amor do pai e da mãe, desse amor sincero que eles passaram para aquele ser que estava ali se formando, ele não vai precisar de uma segunda ou de uma terceira encarnação. Ele já vai conseguir reconstruir aquele corpo astral totalmente naquela gestação e naquela encarnação. Ele não vai precisar de outra. Construiu totalmente só por causa do amor que o pai e a mãe passou para ele. Lavou o perispírito dele todo e ajudou a reconstruir muito mais rápido por causa do amor. E aí, Deus, muito bom, ele pode fazer o seguinte. A criança desencarnou de anencefalia com poucas horas. Daqui a um ano, dois anos ou três anos, a mulher engravida de novo. E aí vem o mesmo espírito, tá? Daquele da anencefalia, vem o mesmo espírito. E a mulher engravida de novo do mesmo espírito. E ele vem perfeito, ele nasce perfeito. Sem problema nenhum, porque o corpo astral dele já foi totalmente reconstruído por causa do amor que o pai e a mãe deu naquela gestação. Entendi. E pode acontecer também, no caso da mulher, ela sofre um aborto espontâneo, né? Aí ela não consegue engravidar, mas a espiritualidade, a criança nasce e ela, no caso, está na programação dela passar por esse aborto, mas também ser mãe daquele espírito e a espiritualidade levar aquela criança até ela e ela adotar aquela criança. Sim, ela, vamos supor que ela venha com a aprovação, com a expiação de não de ser infértil, não vai engravidar porque em outra vida praticou aborto, seja da forma que for. Ela pode ter um aborto espontâneo desse espírito, que pode ser um espírito que ela abortou em outra encarnação. Sim, e ela passou por isso. Passou por essa situação para ajudar a reconstruir o corpo astral e tudo mais. E esse espírito encarna, né, em outra mulher, a outra mulher engravida e recebe esse espírito, e essa mulher que recebeu esse espírito, não sei o que acontece, o mover que a espiritualidade faz, e a mulher não pode cuidar e dar para essa mulher que, né, que teve o aborto espontâneo, e aquele espírito, e ela aceita como adoção. Ela aceitando como adoção, olha só, quando ela adotar aquele espírito que veio de outra mulher, e ela dá amor e aceitar aquela adoção, de repente a espiritualidade está dando aquele mover, fazendo aquele mover, é uma chance, porque se ela aceitar e dar amor para essa criança adotada, ela depois pode engravidar. Porque ela vai dar amor para aquela criança adotada, o centro genésico dela que está prejudicado vai ser reconstruído por causa do amor que ela vai dar para aquela criança que ela recebeu adotiva, que foi produto de um aborto que ela fez em outra encarnação, e ela nem sabe. Não sabe. Então, o que que acontece? Ela vai receber aquela criança adotada e a outra criança que vir pode ser uma outra criança que ela abortou também em outra encarnação, e vai vir como filha biológica, o filho biológico dela, para ela ir quitando os débitos aí por causa da misericórdia, é misericórdia de Deus, né? Para a pessoa quitar os débitos, o espírito é a pessoa ali que quitar esses débitos, tá? E tem também, às vezes, a mulher cometeu aborto em outra vida e vem infértil numa outra, né? Com a aprovação, com a expiação de reconstruir o centro genésico. Só que nessa vida ela vem com muita vontade de engravidar. Ela não quer abortar, ela vem com essa vontade. Essa vontade ela sente porque é um jeito dela se redimir dos abortos que ela fez em outra vida. Ela não sabe por que ela sente aquela vontade tão grande de engravidar. Na verdade, ela sente aquela vontade porque ela quer quitar os débitos de outra vida que ela tirou crianças. Por isso que ela sente aquela vontade de engravidar, mas não consegue. Mas não consegue. E aí o marido, às vezes, com medo do marido repudiar ela, porque tem marido que quer ter um filho, repudiar ela e também com aquela vontade muito grande de engravidar, ela tem a gravidez psicológica, que chama de pseudociese, tá? E ela começa a ter todos os sintomas de uma gravidez, a sensibilidade nos seios, o vômito, o enjoo, o desejo de comidas, prisão de ventre, diarreia, todos os sintomas da gravidez, inclusive a barriga crescendo, tá? Dá um nome de pseudociese, tá? Isso é uma gravidez literalmente psicológica. Psicológica. É. Entendeu? Entendi. Você estava falando no caso da gravidez da criança anencéfala. Eu lembrei de um caso de uma das médiuns, né? Que passou por essa, tanto ela quanto o esposo, tem dois filhinhos, né? E passou pela terceira gravidez. E justamente foi o que. Só que no caso dela, ela não tem. Ela não é nem da Umbanda e nem do espiritismo, né? Ela tem a fé dela, acredita em Deus. E no caso dela, ela sentiu que ela tinha que segurar essa gestação até o final. Foi uma gestação muito complicada, uma gestação muito difícil para ela, muito dolorosa, né? Ela até conversou isso comigo. Foi uma gestação muito dolorosa. Ela mostrou até a foto da barriga dela, como ficou. Ficou bem deformada mesmo. Ela ficou enorme, parecia que estava esperando gêmeos. E os médicos não detectaram que era uma criança anencéfala. A criança nasceu, viveu somente algumas horas e, né, e morreu. É, tem outra coisa também. O que ela trouxe na outra gravação, que o estupro, ela foi estuprada, engravidou e quis. Entendi, quis o filho, foi estuprada e quis o filho. Teve aborto, é, uma outra médica também, que ela sofreu, ela sofreu estupro. E teve aborto espontâneo. Ela queria a criança. Queria a criança, ela não tirou. Né? Só que aí ela teve o aborto espontâneo. Uhum. Então teve o caso dessa, de uma das isso. médiuns. Aí já acontece isso por várias situações. Também que levou a gestação até o final, quando já estava perto do nascimento, a criança teve morte intrauterina. Uhum. Tava com tudo pode ser, isso aí pode ser uma provação para ela. É, mas aí no caso dessa médium, se for quem eu estou pensando, é justamente o que o não é ela, que eu que não foi que a Viviane falou então. Aqui com ela. Então, mas pode ter sido também o próprio a criança veio para passar só aquele período, e ela fez a caridade. Exatamente. Sim, mas aí é o que eu estou falando. No caso, ela fez essa caridade e a criança voltou para ela. A criança adotada, porque ela adotou como filho de uma pessoa, de, né? Apadrinhou a criança e a criança pode ser voltou essa criança aí, pra ela, que a pessoa filho. Ficou grávida e foi o que me veio na mente. E existe uma outra situação aqui que me veio à mente também. Vamos supor uma mulher que ela liga as trompas para não ter filho, mas ela não quer ter filho naquela encarnação, ela liga as trompas. Mas vamos supor que ela seja um espírito que tem que engravidar, ela tem que receber uma criança. E ela ligou as trompas, por causa do esquecimento, né? Ela ligou as trompas, mas ela tem que receber uma criança, um espírito, ela tem que engravidar. O que os engenheiros genéticos do plano espiritual, ou seja, os médicos do plano espiritual, os cientistas do plano espiritual superior, os engenheiros genéticos do plano espiritual fazem? Eles desdobram ela, conversam com ela e dizem: olha, você sabe que você tem que receber esse espírito, você tem que engravidar, e você ligou as trompas. Você tem que engravidar, não tem jeito, tem que engravidar. E aí ela tem que engravidar mesmo. O que eles fazem? Eles pegam o material do próprio perispírito desta mulher, do próprio corpo astral dela, fazem uma espécie de tubo, como se fosse um tubo, e inserem em direção ao óvulo dela. Em direção ao óvulo dela. Passa por cima das trompas e vai em direção ao óvulo dela. Tá? Quando é o óvulo dela, eles fazem isso quando o óvulo dela estiver maduro. Tá? Aí ela vai ter relação sexual com o marido dela ou com o namorado, e esse tubo vai ser o canal para os espermatozoides do homem passarem e fecundar o óvulo maduro, e ela engravida mesmo com as trompas ligadas. Tá? Por isso que vocês têm notícia aí de muita mulher que tem as trompas ligadas e engravidou. Tá? É porque tinha que engravidar. Tinha que acontecer. Que também coloca um DIU e engravida. Coloca DIU e engravida. Porque tem que ser, não adianta. É porque tem que ser, então... Muitas tem que deixar vir. Anticoncepcional. Tem várias formas aí que a mulher acaba engravidando. Então é porque tinha que ser. Quando tem que ser, aconteceu, não tem como você fugir. É porque tinha que acontecer. Tinha cara. Que acontecer. Tem mais alguma pergunta aí ou vamos finalizar? Não. Tá bom, né? Ficou legal, tá né? Ótimo. Ficou legal. Ficou, graças acho que ele a essa, Deus, gente. Acho que você é melhor do que os outros. Aí, saiu pois o vídeo. É. Saiu o vídeo. Poxa, que luta. Isso, agora vamos juntar. Teve que gravar com outro celular. Tem que pegar outro celular inferior. É, agora a gente vai fazer daqui a pouquinho. É. Então, valeu. Fica tá com chegando. Deus. Beijo.